Domingo que vem, na Tribal, só chegar, que a entrada é gratuita, o rap Caissara chegando pesado. Esse domingo. Pra tomar de assalto a cena aí, mostrar que os playboy não tá com nada. Esse domingo tamo junto. Se liga no cabo. Mais ou menos assim. Vem, vem! É o bonde 03, os vagabundos tão formados, conspirando a porra toda e apertando e rachichando. Fazendo rima Caissara, improviso na batida. Só rato de praia e boizinho não se cria. Formamos nossa quadrilha com rima que alucina. Inspirada nas antigas e no trago na marinha. Só no esquente pesado, aqui é tradição. Rolé no verte rap, uma rabeira no busão. Ralado no asfalto, no gap, voando alto, de estriteira na avenida, andando todo largado. Se tu ainda não entendeu, sente o peso da levada. Rima boa, rima área que é conspiração Caissara. Tá formado, foda-se, os recalcados. Conspiração Caissara, mandando o seu recado na banca. Sou aliado, mandando sempre o progresso. O papo aqui não é torto, sempre é direto e reto. Vinho da quebrada que fica aí nas esquinas. Procura alguma ocupação pra sua vida. Vem cuidar da minha, vai pra lá com essa brisa. E na minha trilha, represento toda zica. É a minha sina, junto com a poesia. Também me inspira, junto com minha sativa. A maestria, junto com sabedoria. Vem, baixada vem. Bonde do Caissara, os loucos lá da praia. União do 013, vem surgindo da fumaça. Bonde dos Caissara, os loucos lá da praia. União do 013, vem surgindo da fumaça. Bonde dos Caissara, os loucos lá da praia. União do 013, vem surgindo da fumaça. Bonde dos Caissara, os loucos lá da praia. União do 013, vem surgindo da fumaça. Manda um clipe na tua sala. Bota o som dos Caissara, tomo conta com a fumaça. Vem aqui embaixo, um grito eloquente. Brasil revolução, vindo lá de São Vicente. Tão consciente, tem mais valor ao que tu sente. Vivendo o meu presente ao lado dos que não mente. Com muita mente, acendo um frequentemente. Mostrando que não posso chegar sem estar na sua frente. Vai, batida, só pegando minha rima. Tô curtindo a brisa que chapa de mapa. De São Vicente, fazendo neblina. Que torce a paz, nada vai ser o que fala demais. Sempre sagaz, governo não faz, roubando dinheiro através de tantas. Todas as capitais eles trepam. E tu faz, vai e vota nesses animais pobres mortais. É dia de sol, deixa eu pego das baranga. Quando ela não chega, eu faço a mente com a bagana. Salve no cabelo, salve no barça. Estilo nacional, docinho, cascada branca, ele passa mal. 7013, sangue Caissara, corpo movido a fumaça. Louco lá da praia, caixa de som pesado, legaliza na praça. O pai que manda as letras, corta pra te manda a brasa. Pedir na parede, skate, bonde, surf e som. Praia mulherada, quem manda querendo bom. Prepara sua mente, a rima é verdadeira. Qualidade Caissara, de música brasileira. Ninguém tá de brincadeira. Qualidade Caissara, de música brasileira. Bonde dos Caissara, os loucos lá da praia. União do 013, vem surgindo da fumaça. Bonde dos Caissara, os loucos lá da praia. União do 013, vem surgindo da fumaça. Bonde dos Caissara, os loucos lá da praia. União do 013, vem surgindo da fumaça. Bonde dos Caissara, os loucos lá da praia. União do 013, vem surgindo da fumaça. Salve, salve, família, de coração. Obrigado. Satisfação total, obrigado pelo espaço. Salve, salve, somos o Conspiração Caissara. Valeu pela atenção. Obrigado pela atenção. Chico. Viva a música independente. Sempre.